onde nasci, guardo memórias de infância, de criança, adolescência, tornar intensa a minha ânsia no presente. Sinto a todo momento nostalgia por estar longe, no espaço e no tempo, da família e dos amigos, dos sítios que outrora me deram por identidade. Parte do que sou agora, a nora equilibrado, vai dependendo dos dias, mas a saudade está em ambas as vias, mesmo até nas noites frias, ao verão que nos sufoca, dos frutos das estações, da paisagem que nos toca cá dentro. E já faz parte de mim, que até de olhos vendados consegui pintá-la assim. Velhos hábitos criados com imensa frequência, hoje conto pelos dedos e não há que ter clemência. Esperar, aguentar, planear o meu regresso, típico fim de semana curto, estigava se pudesse. Quando eu chegar à vila, vai ter que ser a valer. São 10 horas de viagem, o tempo vai ter que render. Quando eu chegar à vila, vou poder respirar ar limpo e puro para poder criar. Quando eu chegar à vila, tenho saudades para matar, com a família e com os amigos, tanta coisa para falar. Quando eu chegar à vila, vou aproveitar cada minuto. O tempo é curto, mas intenso o meu desfruto. Aceitamos que estou fora, dois meses que lá não vou, mas este fim de semana é certinho que lá estou. Vou na sexta-feira e volto no domingo. Curti a dar uma futebolada no ring 5x5 com os amigos do costume, é só uma questão de combinar. Mas na hora H sempre alguém para se cortar. Mais cedo desvidificava se gravasse uns sonores, alguns só para finalizar, mas também já tenho os novos. Vou mandar um toque ao Luke e ao Seth, só para fazer pressão, ver se a cena promete. O concerto é que era fixe, mas isso posso esquecer. Tinha que ser com antecedência, já não há nada a fazer. Também já há algum tempo não pego numa lata, só de olhar para uma parede fico logo de ressaca. O frio é sempre chato, mas é uma questão de suportar. Até já pintei com negativos, até tinta congelar. Quando eu chegar à vila, o tempo vai ter que render. Descansar, matar saudades, muita cena para fazer. Quando eu chegar à vila, só quero entrar no meu refúgio, ligar todo o material, esquecer o mundo sujo. Quando eu chegar à vila, vou pegar numa lata, dar por este mundo do botão até à mata. Quando eu chegar à vila, vou reunir que a gera toda, trago beats explosivos para abanar com a masmorra. O fim de semana passou, tão rápido como a luz. Pronto para mais 7 dias, pois o trabalho urge. Mas com energia renovada enquanto tiver a digerir. Poucas horas passadas, suficientes para me redimir. Um contacto com a natureza que espelha eu com o tempo. Andei em trilhos romanos, por a viajei no tempo. Pela montanha dentro, construções abandonadas, paisagens paradisíacas, mas tão pouco preservadas. Conversas à mistura, tudo mais alguma coisa. Há sempre tanto para falar, e aponta quem nos ouça. Mas desta vez, não houve encontros no refúgio. Também não preocupei, gravei três sons, um interlúdio. No entanto, gostava poder ouvir neste momento, mas esqueci-me do carregador. O computador funciona a ver. Agora escrevo no silêncio, brigado em nostalgia. Já anseio pelo regresso, mas qual será o dia? Quando eu volto da vila, é sempre o mesmo sentimento. Havia tanto que faria se eu tivesse mais tempo. Quando eu volto da vila, parto e sinto saudade da família, dos amigos e de toda a cidade. Quando eu volto da vila, bagagem sempre cheia, de tudo abastecida, até dinheiro vai na meia. Quando eu volto da vila, planeio logo o meu regresso. 5 horas de introspeção, 50 redes press. 50 redes press.